Água. Aguarda. Então, 3890 da presença autorizada direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, obrigado, amigo. 3171, chama agora o centro Recife. 125-1, alterna 133-25. 251, alterna 3325, obrigado. Bom dia. Alô. Autorizado táxi em frente, última direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, 1012 no ajuste, gol 1271. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1010 graus com 05 norte, está 3601. Gol 9083, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Recife 251, 3325, 9083. Obrigado, bom dia. Vamos. No 271, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Então 3601, decola os 43, controle agora em 119.35, bom voo. Controle 1935, bom dia. Ali, Salvador, bom dia, tá? 3601. 3601, contato vigilante. 3601, autoriza voar direto da EL? Tá livre. Direto da EL, 3601. No livre decolagem da 10, vento 120 graus com 5 nós. Decolagem da 10, está bom. Então 3890, chama em Recife, 12545. 2545, obrigado amigo, bom dia, bom trabalho. Bom dia. Valeu. Decola aos 46, controle 1935, bom voo. 1935, grato. Controle, é o gol no 271, decolou na sua escuta. Ainda pouca vigilância. Na pouca vigilância, o gol no 271. Webjet Whisky Juliette Delta chamou a torre? Afirmativo, bom dia. O Juliette Delta se encontra no pátio 3, na posição 8. Solicita autorização em bloco para o pátio principal, posição 03. Autorizado inicial reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky Juliette Delta. 3601, chame Recife, 1251. Confirme a frequência pro 3601. 251. 251, bom dia. Bono 271, não vai na prova do Romeo Fox 018? Romeo Fox 018, para o gol 1271. Bono 271 no chame Recife, 12545. Confirme no 25? 45. 2545, sim, então, bom dia. Juliette Delta, aguardando autorização, rebote para o pátio principal, posição 03. Autorizado, até o portão 03, Whisky Juliette Delta, reporta ao término. Ciente, reporta ali, dando continuidade. Bom dia, Whisky Juliette Delta. Falador Web Juliette Tango. Whisky Juliette Tango, prossiga. Bom dia, solicitação de pushback e reboque da posição de número 6 aqui do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, autorizado até o portão 05, reporta ao término. Whisky Juliette Tango. Afirmativo, reportarei. Salvador, Juliette Tango, falou com a acelera terra e reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia.